Você é um cavaleiro Jedi, não é? Existe algo sobre esse menino. A força nele é incomum e poderosa. Anakin! Refere-se à profecia daquele que vai trazer equilíbrio à força. É possível que seja esse menino? Treinado como Jedi, quer que ele seja. Você vai ser um Jedi. Eu prometo. Um jovem Jedi chamado Darth Vader ajudou o Império a perseguir e destruir os Cavaleiros Jedi. Eu sou um Jedi, como meu pai foi antes de mim. Então selou o seu destino. Aquele sabre de luz era do Luke. Antes foi do pai dele. E agora ele chama você. Fala, jovens padawans! Está começando agora mais um podcast do nosso especial Star Wars, a saga Skywalker, onde o Big Nada e o Galacast se unem para falar sobre a saga Skywalker, as três trilogias de Star Wars do cinema, né? A série principal de filmes de Star Wars. E galera, hoje nós estamos aqui para fazer, olha só, um re-release, uma remasterização, uma versão editada, um special edition, isso mesmo. E nós vamos lançar um segundo podcast sobre o Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. Muito melhor, a versão que vale aqui, essa é a verdadeira visão sobre o filme. Então nós temos aqui o podcast que é a versão do diretor, né? E como diria o Jorge Lucas, o filme nunca está realmente finalizado, né? Mas foi assim que ele disse. E então, qual ele fez, nós vamos relançar o podcast do episódio 4. Nós vamos lançar um novo, muito melhor que o anterior. A gente vai lançar aqui com o áudio superior. O áudio vai estar em melhor qualidade, com conteúdo adicional. Vamos retirar conteúdo. Vai ter ali o Rogrido atirando primeiro. Rogrido do Garacast atirando primeiro. Então, aqui é muito melhor. Essa versão é muito mais legal. Podcast mais enxuto. Vai aí. É a versão que vale. Vai ser a versão de DVD aí do podcast. Fica lá a anterior, que era a versão de VHS. Então, galera, é aqui a metalinguagem bacana que nós estamos fazendo, né? Então, foi totalmente intencional, claro que foi intencional. Na verdade, até que foi. Nós estávamos discutindo se nós iríamos fazer isso. E acho que vamos dar um jeito de fazer isso para todos os podcasts da saga. Nem que sejam mínimas a diferença, só pra fazer, né? Pelo menos os da trilogia original, que esses foram os mais modificados pelo senhor Jorge Lucas. Abraça aí, senhor Jorge Lucas. Aqui vai ter nosso Special Edition da trilogia original e também da trilogia prequel também pode rolar. Apesar de que o Last Jedi vai ganhar um Special Edition aqui também, porque nós já gravamos um podcast anteriormente sobre ele, na época que ele saiu, não vamos gravar de novo. Então é isso, galera. Vai estar aqui a Canadinha Skywalker, olha aí a Mar, né? Também o Rogrido ali do Garacast, junto com o jovem Luke Starkiller. Nós três aqui reunidos novamente mesmo, a equipe que fez ali o podcast do episódio 4. Nós estamos de volta aqui para fazer essa versão. Nessa versão, o Rogrido atira primeiro, então vai entrar depois do bloco de recomendações o bloco do Garacast ali, com o review deles do filme. Depois vai entrar o meu áudio aqui do Canadinha Skywalker. E depois vai ter uma conclusão e a gente vai encerrar o podcast. E eu espero que vocês gostem dessa versão. E eu espero que vocês gostem das duas versões. Consumam as duas versões do podcast. É igual, mas é diferente. Então é isso aí, vamos agora pro bloco de recomendações e em seguida para o podcast em si. Antes disso, os avisos que eu sempre faço, né? Acesse aí diariamente mundobignada.com. Acesse o Facebook do Big Nada, agora o Facebook desbloqueou A gente então tá podendo botar os posts do site lá no Facebook, muito bacana fazer esse link. Se inscreva no canal do Big Nada do YouTube e também no canal do GaiaCast do YouTube, e é basicamente isso. A gente tem Patreon, se vocês quiserem lá se tornarem financiadores, sejam bem-vindos. E acho que só isso. Vamos agora para o nosso podcast melhorado, nosso podcast remasterizado. Vamos agora para o bloco de recomendações e depois falar do filme. E para este bloco de recomendações, alguns quadrinhos, fazer algumas recomendações de quadrinhos, alguns estarão disponíveis no Banca do Pouco Além, que também está em parceria com a gente para esse especial da saga Skywalker. Então recomendo para vocês a adaptação do Uma Nova Esperança, a adaptação antiga em quadrinhos, né, a quadrinização ali da Marvel Comics, Guerra nas Estrelas, Star Wars, era só isso, com o roteiro ali do Roy Thomas e também... obviamente seguindo o filme, né? Muito bacana mesmo. O traço tá um pouco antigo, né? Até porque é um quadrinho da época que o filme saiu. Então vai estar o link dele aqui no post do podcast. Vocês vão lá no mundominada.com se vocês quiserem conhecer, né? Ao menos o quadrinho. Também tem a série Infinities, né? A série Infinitos, Star Wars Infinitos, que aí tem uma outra adaptação do filme. E se vocês quiserem também outra adaptação, tem também o mangá. Mangá do A Nova Esperança, bem bacana. Eles fizeram mangás ali de todos os episódios da trilogia original. Acredito que depois também fizeram da trilogia prequel, mas é difícil conseguir. Então vai estar o link no podcast do Guerra nas Estrelas, a primeira adaptação mesmo, aquela antiga. E os outros vocês podem... É difícil encontrar, mas eles existem. Então fica aí só o conhecimento, né? Vai estar disponível lá no post do podcast, e ao menos as capas, pra vocês saberem do que a gente está falando. E esse foi o bloco de recomendações, bem curtinho, só falando das adaptações que o filme teve para quadrinhos, não é? Também tem para videogame, né? O jogo do mesmo nome, que na verdade era Super Star Wars, né? Que era a adaptação em videogame para Super Nintendo do filme. Então tem ali... O jogo conta a história completa do filme. É bem difícil, na época que ainda era LucasArts que fazia o game. Então tá aí, não poderia deixar de comentar que tem uma adaptação direta pra videogame, e acho que é a única, não teve depois, não foi revisitado, né? Tem a trilogia completa do original adaptado pra Super Nintendo, que foi feita pelas LucasArts na época, quando ela ainda tinha o estúdio de jogos dela. Então esse foi o bloco de recomendações e vamos agora falar de Uma Nova Esperança. Há muito tempo, numa galáxia muito, muito longínqua. Guerra nas Estrelas. É um período de guerra civil. Espaçonaves rebeldes atacando de uma base escondida obtiveram sua primeira vitória contra o malvado Império Galáctico. Durante a batalha, espiões rebeldes conseguiram roubar os planos secretos para a arma final do Império. A Estrela Mortal, uma estação espacial blindada com poder suficiente para destruir um planeta inteiro. Perseguida pelos sinistros agentes do Império, a princesa Leia corre para casa a bordo de sua nave estelar, levando os planos roubados que podem salvar seu povo e devolver a liberdade à galáxia. Uma distribuição Fox Filmes do Brasil. Versão brasileira, Herbert Richards. Hello there. Bruce Wayne meets Clark Kent. Ah, I am Iron Man. Come with me if you want to live. Why so serious? He says, welcome to the frickin' Guardians of the Galaxy. Get away from her, you bitch! One thing to rule them all. Snakes. Great, stop! Why do they have to be snakes? My name is Maximus Decimus Meridius. A Wolverine! Dead or alive, you are coming with me. Gaga Cast. Gaga. Fala pessoal, estamos começando o nosso especial Star Wars 2019, a preparação para assistir a sessão Skywalker, o último filme aí da saga Skywalker, né? É o que estão prometendo, né? Então a gente vai fazer, nós estamos fazendo aqui os podcasts, os áudios, os comentários nossos de todos os filmes com nota e tal. É, se você não viu, a gente assistiu grande parte do episódio 4 e ficamos comentando ali o filme, eu e o Luke, né? Se você quiser assistir, só pelo Telegram, só pelo canal do Telegram, porque se puser esse vídeo no YouTube, ele vai ser travado, né? Então não vai adiantar nada, a gente pode até tomar um strike. Então acesse o nosso Telegram, @podcastgaga. Né? E assista lá, tem em três partes, né? O arquivo está em três partes ali para ficar mais leve. Aí você baixa e assiste o filme com os nossos comentários ali. Ficou bem legal, ficou bem boa a imagem, né? Tá boa imagem ali do episódio 4. O episódio 4 ele merece. É o único, né, dos oito filmes que a gente fez esse vídeo. Os outros só teremos o podcast com os comentários nossos. E vamos começar agora. Esse aqui é um review do 4, eu e o Luke, que a gente fez pro episódio 4, pro Big Nada. Como o Bruno ele não postou, então eu resolvi fazer esse áudio aqui com os comentários nossos. Tem a nota nossa, o final aí do áudio, né? E o próximo GagaCast é sobre o episódio 5, o Império Contra-Ataca, com um convidado, né? Ficou bem legal o áudio, eu tô editando ele agora, né? Tô finalizando agora a edição dele. Episódio 6 a gente vai gravar esse final de semana, né? Desse dia que eu estou gravando aqui, que vocês não sabem qual é. Tô gravando, aí fica a trilogia clássica já pronta, certinha, só editar e aí a gente coloca no ar as prequels e a trilogia nova, terceira. A gente vai fazer só um áudio, né? Nós vamos fazer um áudio das prequels inteira e um áudio do 7 e 8, com as notas também de todos os filmes aí, certo? Então, fica aí agora com review do Star Wars A New Hope, né? Uma Nova Esperança, o episódio 4 dessa saga fantástica do George Lucas e nossa também, né? Falou, pessoal! O chefe, ele pediu, né? Dono do canal, né? Ele pediu, mandou a pauta, faz aí o que vocês acham, quando vocês assistiram o filme, o que mais que ele falou? As cenas deletadas, ele falou. Isso, é. As cenas deletadas, Special Edition, a nota, ele quer a nota também, ele falou que pode ser a nota do 0 a 5 do GagaCast, falou que ele aceita, viu? Então, está aí. Então é isso aí, a gente gravou 50 minutos de Star Wars 4, né? Né, Luke? É, que foi acompanhando o filme, né? Então foi grande. Isso tá ficando bom, viu? Estou editando. Editando não, eu tô pondo tudo junto, tô renderizando lá 1 giga e pouco lá de cada arquivo. É, 3 partes tem um arquivo. Tem mais espaço no computador. Né? Quero ver colocar isso na nuvem. Pô, a gente até falou no áudio, se você quiser ver a história completa, a gente falou no áudio. Eu, a primeira vez que eu assisti o A Nova Esperança foi na Rede Manchete. Eu até comento isso lá no filme. É, a gente falou isso, a primeira vez foi no DVD mesmo. Você foi no DVD, né? Ou no VHS, não sei, foi um dos dois aí. Verdade, eu acho que foi no DVD. Quando você nasceu, foi quando eu comprei o DVD. Eu comprei no ano 2000 e você nasceu em 2001. Não, mas em 2000 lançou... Olha só, eu sei essas coisas. Você acha que eu não sei? Eu sei. Em 2000... Verdade, não tinha DVD. Não lançou DVD. Lançou em 2001 DVD do Ameaça Fantasma. Ah, isso, sim, sim. Mas sim. O DVD da trilogia clássica foi em 2004. Mas você só assistiu o episódio 4 no DVD, filho. Você não assistiu no VHS, porque eu não tinha vídeo mais. Quando eu comprei o DVD, eu dei um pano na bunda no meu videocassete. É porque nessa época eu tinha videocassete, tipo, meu. Aliás, eu tenho até hoje. Os meus eu não me desfaço. Só isso aí. I saw part of the message. I seem to have found it. General Kenobi, years ago you served my father in the Clone Wars. Now he begs you to help him in his struggle against the Empire. I regret that I am unable to present my father's request to you in person, but my ship has fallen under attack, and I'm afraid my mission to bring you to Alderaan has failed. I have placed information vital to the survival of the rebellion into the memory systems of this R2 unit. My father will know how to retrieve it. You must see this droid safely delivered to him on Alderaan. This is our most desperate hour. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. É, cara, a gente falou também isso aí no filme. Eu adoro, eu acho que o Hulk, eu acho também a Special Edition. Acho que é excelente, gosto. Ficou muito boa. Eu gosto, boa. Assim, não, falando no geral, eu gosto. É não 100%. As coisas ruins são muito, é muito zoado, assim. Só. Tipo, é, porra, é uma merda mesmo, assim. O que é ruim é uma então, merda. Vamos falar no episódio 4 que a gente não gosta. Né? A gente não gosta, por exemplo, né? Do Han Solo, do negócio do tiro do Greedo, né? Yes, Greedo. As a matter of fact, I was just going to see your boss. Tell Jabba that I've got his money. Sombichale. Maratamti dach makichisa. Jabba wa ninchikoh babushani kaitani wanyaruska. Esse é pontual pra mim, assim. Sim. Mas, é pro mundo inteiro, né? Falando um pouco dos outros, que além desse do Han Solo, que eu mais odeio também é o do Luke lá, no Império. No Império Contra-Ataque, sabe? Quando ele cai. Ah, tá, não, mas esse aí é outro. Não, dando spoiler. Do episódio 4. Não, mas são as coisas que eu mais odeio, assim, nas Special Edition. Mas tem, por exemplo, o pessoal não gosta das modificações em Mos Eisley. Em Mos Eisley, na Tatooine ali. Aquele monte de animais, monte de gente. Eu gosto. Robôzinhos novos. É, aqueles robôs. Passa aquele ronto, né? Aquele grandão. Tudo. Eu acho legal, cara. Acho legal. Pô, ficou com uma cara ali de cidade. Um monte de gente, um monte de aliens e tal. Aquele comércio todo. E fica igual o do episódio 2, né? No episódio 2 que aparece em Tatooine nesse rolo, né? Nesse monte de gente, tal. A parte porque nunca dá pra saber onde que é o que, né? Porque fala que é outra cidade, né? Que eles vão, né? Então não dá pra saber. Eu não sei. Uma outra coisa que tem é o negócio do Obi-Wan, né? Que é... Fala que é suave. Isso não demais, me incomoda, né? Tanto quanto o Douglas Van Solos, assim. Sim. Mas é ruim, né? Eles mudaram os gritos ali do Obi-Wan. Ficou horrível, né? Ficou horroroso. Mas ok. Tem o negócio das pedras do R2 e tem o negócio do Jabba, né? Também não me incomoda, não. Não? Não. Ele ficou mudando e tal. Mas também, eu achei ok. Eu acho que aquilo lá, aquele encontro do Han Solo e do Jabba, é um easter egg mesmo, né? É um negócio só pra você ver. Pra você, pô, o cara pegou. Eu acho original. Que pra mim faz mais sentido ser o Jabba mesmo do que o cara. Mas... Sim, não. Mas antes não tinha isso aí no filme, eu né? Ele colocou isso aí. Né? E acho legal o jeito todo que foi feito tudo, ó. Ok. E agora, vamos falar das coisas boas, né? Tem aquela parte ali das naves, né? Tudo que eles melhoraram, os efeitos ali, que ficou ótimo ali, né? How many guns do you think, Gold 5? Say about 20 guns. Some on the surface, some on the tower. Death Star will be in range in 5 minutes. Switch to targeting computer. A parte da X-Wing, a própria batalha mesmo. Assim. É tem coisa nova, assim, né? Na hora que a X-Wing sai, eles botaram mais, assim. Sempre isso, tem mais, assim. Tem mais a parte naves. Do Stormtrooper, tem mais Stormtrooper. Tem mais Stormtrooper, sim. Isso é legal. Coisa aí. Eu tô lembrando o que mais que tem. Eles mudaram também os painéis, né? Painéis ali de comando, tudo, eles mudaram ali também isso. Eles botaram aquela isso. Língua lá, né? É, a língua. Jedi não sei o que lá, né? Aquele negócio de Jill Beck, né? Botaram Jill Beck lá. Jill Beck é ótimo também, eu gosto. Gosto, né? Junto com os Stormtroopers, né? É. Acho que ficou bom, acho que isso é legal também. Someone was in the pod. The traps go off in this direction. Look, sir, droid. Bom, é isso, pô. A gente adora o filme. Eu acho que é o filme mais diferente, acho que, da saga, né? É o único filme que ele não era um blockbuster ainda. Foi, né? foi quando a gente viu o filme, né? Eu até comentei várias vezes que eu fiquei impressionado, porque eu tentei ver o filme com a ótica, sem essa ótica Star Wars. Essa ótica, um filme de aventura de 77. 70. Acabou de lançar. Realmente, é muito louco, sabe? É incrível, né? É, mudou tudo, assim, sabe? Totalmente fora, né? Totalmente fora do que se assistia no cinema, né? Na época, né? A gente gosta muito do filme. Eu acho que ele pra nós, ele não é o melhor da saga, né? Acho que pro Lucas ele também. Ah, mas ele por tem... pouco não é pra mim, né? Mas, meu, ele tem aquele final, ele é brilhante, né, cara? Aquele final do filme, todo o terceiro ato dele, eu acho... brilhante mesmo. Ele é lento, né? O filme mais lento ali de Star Wars, mas porra, é sensacional, cara. É que a saga durante os outros filmes foi ganhar um upgrade gigante, né? Sim. Não foi um filme partido império, né? Foi tudo, sabe? História, produção, né? Conceitos de universo, né? É isso que é o negócio. Uma outra coisa que datou um pouco foi a luta, né, o duelo do Vader com o Obi-Wan, né? I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now I am the master. Only a master of evil, Darth. Ele é meio datado, né? Você vê que lá hoje, você fala, caramba, né? Podia ser melhor, né? Mas pra mim, eu acho até legal porque como é uma homenagem aos filmes de samurai que ele... Sim, sim. Então por isso que eu acho legal, mesmo. Assim. Sabe? Exato. Your powers are weak, old man. You can't win, Darth. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Muito bem lembrado. Porque ele quis fazer o mesmo frame, sabe, do filme do Akira Kurosawa lá. Sim. Tá, mas é igualzinho, sabe? Mesma. Tipo, ele vai muito e faz assim. Tipo, é que vocês não estão vendo minha mão, mas. foi o movimento lá. Na internet tem, né? Na internet tem as comparações. Porra, aí. Legal. Legal mesmo. É isso aí, e esse Star Wars 4 tá em nossos corações, assim como tá em coração de todos os fãs de Star Wars, porque é o primeiro, ele tem, né, aquele gostinho ali de naftalina, né, aquele gostinho de velho, tudo que a gente gosta, que é isso que a gente gosta, ó, isso é Star Wars. Então é isso aí, a minha nota pro filme, eu não vou dar 5 não, eu vou dar 4,5 pra esse filme, né, dou 4,5 porque eu quero deixar o 5 pros top de Star Wars, na minha opinião. E a sua? Pra mim, o 4 é um dos top Star Wars, então eu dou 5. Sim. Então é 5 pra você. O 64,5 dele é 5. É isso aí. E seguindo o que o patrão pediu, você tem que falar a frase junto, né? É que a força esteja com você. Que a força esteja com você até dezembro, hein? Falou! Bom, galera, o que dizer deste filme que é um dos filmes mais clássicos do cinema, um dos filmes mais importantes? Ele é o que definiu o que nós conhecemos como blockbuster. Sem ele, os filmes da Marvel, os filmes de Velozes e Furiosos, os filmes de Transformers, os filmes do próprio Senhor dos Anéis, que apesar do livro ser anterior e ter influenciado muito Star Wars, o Senhor dos Anéis teve filme muito depois, então foi influenciado assim, retroativamente, né? Os próprios Harry Potter, todas essas sagas aí, tudo é dependente, tudo foi inspirado por Star Wars, pelo trabalho que o George Lucas fez ali. O George Lucas, que fez um dos melhores negócios da história do cinema e também um dos maiores negócios da história da economia e também da indústria, né? De qualquer lugar, qualquer empresa. É, ele, como visionário que ele foi, conseguiu um acordo, né, para ter... Ele dispensou... Eu acredito que ele dispensou o cachê. Ele ficou só com o cachê dele. E a bilheteria do filme foi toda para Fox. E ele ficou com 100% dos direitos dos produtos licenciados. Se não me engano, é isso. Eu não lembro o quanto ele recebeu pelo primeiro Star Wars. Não sei se foi só o cachê de diretor e ficou sem participação nenhuma na bilheteria, mas o que eu sei, a Fox ficou com 100% da bilheteria e o George Lucas ficou com 100% do marketing, dos produtos licenciados, né? Produtos licenciados, que na época não era algo assim que os estúdios tinham, prestavam tanta atenção. Então foi uma loucura, Star Wars começou tudo isso, esse esquema do filme gerar bonequinho, gerar pôster, gerar gibi, gerar carrinho, gerar copo, gerar lancheira, mochila, tudo que é coisa com a marca de Star Wars, e foi uma febre inacreditável. Você tem ciência de que o Batman de 89 foi um sucesso incrível. Dizem que nenhum outro Batman posterior superou ele nesse quesito da Batmania, dos produtos licenciados. Mas o Star Wars foi o primeiro, cara. O Star Wars, Uma Nova Esperança, ele foi o primeiro. E ele gerou muito dinheiro. Gerou muito dinheiro ali pra Fox e gerou muito dinheiro pro George Lucas, né? Através dos produtos licenciados. Você vai ver só a bilheteria, tirando a inflação, né, como a galera gosta de fazer, corrigindo a inflação, ele tá lá, ali no, acho que top 5, ele tá muito alto, assim, porque proporcionalmente ele gerou muito dinheiro pra época, assim, é uma riqueza inacreditável. E produtos licenciados nem se fala, né, todo o universo expandido, tudo que gerou Star Wars, o George Lucas, George Lucas tem muito dinheiro, né, lá no Rancho Skywalker ele tá muito de boa. Mas vamos falando aqui do filme, não vou me estender tanto, vou me estender um pouco, mas não vou me estender tanto porque ainda tem a parte da galera do GagaCast, né? A primeira vez que eu vi esse filme, eu acredito, era muito novo, então não tenho como me lembrar 100%, mas eu acho que a primeira vez que eu vi o filme inteiro foi no SBT, uma maratona, acredito que antes da estreia do Ameaça Fantasma. O SBT trouxe toda a trilogia original ali pra poder assistir. Eu não assisti o filme na dublagem clássica, eu devo ter visto na Globo antes dessa maratona aí que o SBT fez, mas devo visto só relance, era muito novo. Então existe a dublagem original do filme, dublagem original perdida, que só os mais velhos vão lembrar mesmo. Acabou se perdendo. Não sei se tem em VHS essa dublagem, mas a versão que eu conheço do Uma Nova Esperança é a que viria depois para DVD, né? Redublada, com as cores todas refeitas ali, melhoradas, então tudo editado, né? Para o bem e para o mal, tudo editado, né? Vou comentar isso nesse podcast. Então eu acredito que foi essa versão que eu vi. A não ser se o SBT tenha passado a versão dublada original, mas acho que não, acho que aquilo pertencia à Globo. De toda forma, a primeira vez que eu vi Star Wars, Uma Nova Esperança, com certeza foi na televisão. Foi na televisão. Minha lembrança é que seja no SBT, mas pode ter sido em outro lugar. E, cara, marcou de uma forma muito positiva. Porque não marcou de uma forma que virei fã instantâneo da saga naquele momento. É porque a saga Star Wars, para a maioria de nós, ela sempre esteve aí, ela sempre esteve presente. Então, mesmo antes de assistir Star Wars, você sabe que existe Star Wars, você sabe que é Star Wars, você já vai pegando as referências e os spoilers antes. Você tem paródias de Star Wars em todo lugar, em desenhos animados, em filmes, né? O Spaceballs, né? Assistia Spaceballs da mesma época ali do... Então, era uma paródia desse filme. E, cara, eu tenho lembrança de ter assistido todas de uma vez só, né? Toda a trilogia clássica. Então, quando for essa parte em cada podcast, vai ser um pouco repetitivo, não preciso me estender tanto. Mas é isso, televisão. Assisti Star Wars, o primeiro filme, na televisão, com certeza. E depois vinha ter o DVD do filme. O DVD do filme tinha todos os DVDs da trilogia clássica e os da trilogia original. Guardava por muito tempo esses DVDs, agora se perderam, né? Então, a gente vai ficar com Star Wars só no Disney Plus daqui a algum tempo, marcando que no próximo ano, né, vai estar lá. E deve ficar lá por um bom tempo, deve ser muito longevo aí o Disney Plus, o serviço de streaming da Disney. Então é isso aí. O que o filme me passou? O filme, eu sempre achei o filme bom e o filme só vai crescendo com o passar do tempo. Então eu nunca tive problema de muita gente assim. Você pega pessoas da... Pega jovens, né? Das duas últimas gerações. Tem problema com esse filme, que o filme é mais lento, né? De fato, é o filme mais lento de todos os Star Wars. Tirando o Ataque dos Clones, que ele é lento por outros motivos. Ou então Os Últimos Jedi, que também lento por outros motivos. Mas o Nova Esperança, ele de fato é um produto de sua época. Ele é um filme de 77. Ele tem a sua lentidão ali. Ele é um filme mais cadenciado, como todos os filmes dessa época eram. Ali tinha, ainda era um filme dos anos 70, né? Ele saiu em 77, significa que ele começou a ser pensado e rodado antes, ali no... antes da metade dos anos 70, né? Eu acredito. E, então, eu não tenho problema com isso. Então, pra mim, sempre foi um filme bom. Então, sempre me representou coisas positivas. Eu não tenho nada a criticar do filme. Pra mim, é um filme nota 10, 5 estrelas. Ele é muito bom mesmo. Então, é um filme que eu nunca tive problemas com ele. Se é um filme que sempre foi positivo e sempre foi crescendo. É interessante você imaginar a loucura que é esse filme, né? De você pensar que a Fox não queria apostar nesse filme. George Lucas, ele teve muito trabalho para poder lançar esse filme. Eu não lembro. Eu lembro de documentários, mas que eu me lembre, ele teve ali um empurrãozinho do Steven Spielberg para conseguir lançar o filme, para conseguir que o filme saísse do papel. Então teve todo esse embrulho. Acredito que o filme não sairia se o George Lucas não abrisse mão da bilheteria. A bilheteria foi toda para a Fox. Então por isso que ela acabou topando. Então era um filme que a Fox não queria lançar. Eu não lembro se o Duna é posterior ou ele é antes do Uma Nova Esperança. Porque esse filme aqui, o Star Wars, ele tem muita coisa de Duna. E Duna foi um fracasso. Não lembro se de crítica, mas foi de bilheteria. Então, é um filme parecido, sci-fi, space opera num deserto. É complicado. Então, depois, me perdoem aqui, eu não tô com a informação, né? Mas eu vou ver ali se o Duna é anterior ou posterior ao Star Wars. Você pode deixar nos comentários aí, é bom que dá margem pra galera comentar. Star Wars, ele é o que Matrix foi nos anos 2000, de ser um produto, um grande blockbuster, que reunia referências e inspirações em várias outras obras consagradas anteriores. Então, se o Matrix pega muito de Ghost in the Shell, pega muito do Mito da Caverna, pega muito ali de outras referências, né, do próprio Morfeu, de diversas coisas, de filmes de Kung Fu, né, do filmes chineses, o Star Wars não é diferente. E essa fórmula se provou de muito sucesso para os dois. O Star Wars, ele tem muita inspiração em filmes de samurai, né, então você tem ali Kurosawa muito forte vindo ali como inspirador pro George Lucas. Filmes de faroeste, não é? Você pega todas essas inspirações, né? Filmes de Bang Bang, óbvio. Segunda Guerra Mundial, o George Lucas tirou muito disso. Praticamente todo o final ali, a missão contra a Estrela da Morte é uma reencenação, uma versão ali de uma batalha real que aconteceu no, na Segunda Guerra, não lembro qual foi agora. Mas foi dali, eu lembro do documentário onde eu vi isso. Então, filme de Segunda Guerra Mundial, né? Até porque é um filme de guerra, Star Wars. A Jornada do Herói, né? Tem muito do Rei Arthur ali no Star Wars, ali, principalmente no Luke. O Luke seria a figura do jovem Arthur, né? Do Rei Arthur. E também Senhor dos Anéis também. Pega muita coisa do Senhor dos Anéis. Na aventura, na questão, tem muita coisa dali. O Senhor dos Anéis, o livro, ele é anterior ao Star Wars. O George Lucas deve ter crescido lendo O Senhor dos Anéis, O Hobbit. Então, ele conseguiu pegar todas as inspirações e criar algo novo, algo icônico. Tanto que, posteriormente, muitos filmes vieram ali para imitar Star Wars. E o Star Wars, ele tem uma peculiaridade que, semelhante com os filmes de super-herói nesse sentido, que Star Wars foi feito e Hollywood e outros lugares, né, literatura, quadrinhos, desenhos animados, tentaram imitar Star Wars, e eu digo que ninguém conseguiu chegar assim perto do que foi Star Wars, né. Star Wars também tem muito de Jornada nas Estrelas, não poderia deixar de lembrar isso, senão os Treks vão me matar, né. Mas sim, Star Wars tem muito de Star Trek, até o próprio George Lucas admitiu que sem Star Trek, Star Wars não seria possível. Mas pega filmes como, acho que era Guerreiro das Galáxias, outros filmes assim, outros filmes genéricos de Star Wars não funcionaram. Você pega desenhos animados, por exemplo, He-Man tem muita coisa de Star Wars. Aliás, He-Man é outra coisa que pega muitas coisas inspiradas e saiu algo novo, né? Muito sucesso na época. Mas a gente está falando de space operas, né? Tipo, Crew. Esses filmes, assim, nenhum chegou a fazer tanto sucesso quanto o Star Wars. Star Wars é muito único, assim. Acho que o George Lucas, ele, no que ele se inspirou e pegou, ele conseguiu criar algo tão, tão único dele, tão próprio dele, que é difícil imitar. Fica parecendo algo falso, né? Então, Star Wars, ele tem muito coração, apesar dele ter pego de muitas outras obras. Então, isso não é desmérito. Isso é um mérito de Star Wars ter pego inspirações de tantas coisas e ter feito algo original a partir dali. O próprio Indiana Jones, que viria depois, né, pega muita coisa de outras obras, 007, ali obras de aventura pulp, né, Alan Quatermain, mas enfim, Star Wars tem todas as inspirações. Se eu esqueci alguma, deixa lá nos comentários, vocês podem comentar, mas as principais eu disse, né. Analisando o filme é realmente muito arriscado, cara, porque eu tava reassistindo o filme, então revendo a cena do C-3PO e do R2-D2 no meio do deserto, sabendo que eles estão filmando num deserto de fato, e de que ali é um homem dentro da roupa de um robô dourado, né, que é o C-3PO, e o outro é um anão dentro da roupa de um freezer com rodinhas, que é o C-3PO, né. E você imagina que tava ali o George Lucas e uma equipe de filmagem filmando aquilo absurdamente. É incrível que aquilo tenha dado certo, né? Poderia ser um dos maiores fracassos já feitos. Então, parabéns, ó, parabéns. Vou entrar aqui numa questão interessante, que é as cenas deletadas. Porque é muito bom ver o que o George Lucas tinha em mente para esse filme. Então, todos os podcasts aqui desse especial vou comentar isso, as cenas deletadas, para discutir um pouco. As primeiras cenas deletadas são do Luke e os amigos dele ali, Biggs e umas outras turmas de amigos, que era uma coisa que, quando eu reassisti o filme, eu ficava pensando, porque o que é mostrado é que o Luke vive com os tios dele numa fazenda no meio do nada. Então, como é que ele tem amigos, né? Por que que isso é levantado? Como ele tem amigos, se eles vivem sozinhos ali, mas o filme originalmente mostraria a turma de amigos do Luke ali no que seria uma outra fazenda ou então um bar ali perto. Então não é um lugar totalmente isolado, não. Teria outras pessoas nas proximidades. E aí você vê por que que isso foi deletado, porque tem todo ali um diálogo do Luke se questionando, do amigo dele chamando ele para se juntar à rebelião e ele ali tendo dúvidas. Isso foi meio redundante, porque você já tem as cenas do Luke com o tio, falando sobre isso. Então acho que por isso que eles cortaram. Coitado do Biggs, ele foi muito cortado, mas ele ainda está no filme, né? Porque ele reaparece depois ali junto com os rebeldes, ele reconhece o Luke, eles se abraçam ali, eles são amigos de longa data. E o filme aprofundaria um pouco mais isso. Outro motivo de que foi cortado é porque tem uma jovem ali, uma moça junto com o Luke e os amigos, que ela é muito parecida com a Carrie Fisher, cara, com a Leia. É, então eu acho que seria estranho ter dois personagens femininos iguais. Apesar de que sempre se reclamou de que Star Wars não tinha personagem feminino, só tinha a Leia e acabou. Então, se tivesse outra mulher, mesmo que muito parecida com a Leia, não seria ruim, não, seria positivo. Outra cena deletada que o filme tem é algumas cenas com os Jawas. Acho que não precisava mesmo dessas cenas aí. Tem umas cenas ali com o povo da areia também, mas também não precisava. Uma cena interessante que era deletada, mas depois ela foi colocada no filme na reedição, é a cena com o Jabba. E a gente tem ali a cena deletada de como era o Jabba antes. Ele era um ator mesmo, ele era uma pessoa. Até se você for ver no diálogo, o Han Solo fala que ele termina a cena dizendo: Jabba, como você é humano. Ele fala alguma coisa assim: você é um humano tão decente. Porque ele tava falando realmente com o ser humano. É estranho quando você vai ver a cena mesmo, final, que o Jabba, ele é ali uma lesma, né? Ele é um alienígena. Então é interessante isso. Não desmerece a cena, né? Porque, até porque Star Wars tem um conceito de humano diferente, né? Se você for ver. Mas é bem legal. E depois dessa cena, ela foi finalizada. A ideia original deles era filmar a cena com o ator ali e depois substituir o ator por um boneco, né? Por um puppet. Só que eles não descobriram como e não terminaram o design do Jabba, né? O Jabba só vai aparecer no Retorno de Jedi. Então é interessante. É, também foi planejado que teria o Boba Fett na cena, eles não colocaram, e aí na segunda reedição de DVD, que eu me lembre, eles inseriram ali o Boba Fett, e aí essa passou a ser a primeira aparição do Boba Fett nos filmes, antes ele só aparecia no Império Contra-Ataca. Então, uma cena bem legal mesmo. É, fora isso, tem uma cena deletada, deve ter alguma cena deletada na Estrela da Morte, mas não me lembro se ela era muito marcante. E tem uma cena deletada do Luke com o Biggs também. Coitado do Biggs, foi muito cortado o filme. Mas pelo menos ele ainda tá no filme. E eu acho que é isso. Vai estar no link, vai estar no post do podcast todas as cenas deletadas. Se eu esqueci alguma importante, vocês podem comentar. Vou incentivar vocês a comentarem nesse especial aqui, porque foi um especial que a gente tá se empenhando muito em fazer. E o filme tem uma polêmica gigantesca, né? Em questão, não é uma cena deletada, é uma cena reeditada. É, primeiro, do fato do filme ser reeditado, né? Existem três versões do Uhu, do Obi-Wan ali com o povo da areia. Não sei porquê, mas George Lucas resolveu fazer duas versões diferentes dessa, além da original. E, cara, ele editou várias vezes a cena do Han Solo atira primeiro, né? No original, o Han Solo atirava primeiro, você só via a fumaça e aí quando via o Greedo tava morto. Depois ele coloca o Greedo pra atirar primeiro, depois ele coloca os dois pra atirar ao mesmo tempo. Isso é uma polêmica que o George Lucas criou. Interessante que no Império Contra-Ataca, se você for ver, na cena em que eles abrem a porta e tá lá o Darth Vader na mesa, o Han Solo atira primeiro. Então, ele não fez não editou nenhuma vez o atira primeiro no Império Contra-Ataca. Só no Uma Nova Esperança, eu acho que, sei lá, o que ele teve essa preocupação. Dos três filmes, o Uma Nova Esperança foi o mais reeditado de todos, né? Então ele é o que sofreu mais alterações, mais do que o Império Contra-Ataca, mais do que o Retorno Jedi, mais do que o Ameaça Fantasma. Eu acho que os que menos foram editados foi o Ataque dos Clones e o Vingança dos Sith, muito pouco editados, muito pouco mesmo. É, eles foram muito pouco maculados, né? Usar o verbo macular. E até porque foram filmes mais modernos, então eles estavam muito assim, não precisava muito mexer neles. Apesar deles terem cenas deletadas também, vou comentar quando chegar na trilogia prequel. Fora isso, filme muito bom mesmo. O Rodrigo do Garcast me pediu pra comentar isso, não poderia deixar de comentar. O Chewie não ganha medalha no final do filme, isso é um absurdo. Ele também ajudou, né? O Chewie, eles não se decidem, cara, em nenhum filme. Nenhum filme da trilogia original, trilogia prequel, não, porque ele aparece só no Vingança dos Sith e ele é tratado direito. Mas na trilogia original e trilogia sequel, Despertar da Força até o Último Jedi, eles não se decidem, cara, se eles tratam o Chewie como uma pessoa, como um indivíduo, ou se eles tratam ele como um cachorro. Até porque o Chewbacca, ele é o nome do cachorro do Steven Spielberg, não é? Eu lembro que Indiana é o nome do cachorro do George Lucas e Chewbacca, Chewie era o cachorro do Steven Spielberg. Ou pode ser vice-versa. Depois a gente dá uma pesquisada. Se um dia a gente fizer a série do Indiana Jones, a gente confirma isso. Mas Chewbacca é o nome do cachorro, né? Então ele era pensado no conceito para ser o cachorro do Han Solo, mas depois, e tanto é que no Spaceballs, quando eles fazem a paródia, é um cachorro o Chewie, né? É o cachorro ali do Bill Pullman. Mas, cara, eles vão tratando o Chewie como uma pessoa, deram todo um background pra ele. É estranho, cara. É um negócio que eles deviam definir, bater o martelo logo. O que, que é o Chewie, né? Mas, cara, deviam ter dado a medalha pra ele. Então, tá aí o Rodrigo, tá comentado isso. Um dos maiores acertos acidentais do filme foi não terem matado o Darth Vader, cara. Porque o Darth Vader, o George Lucas originalmente tinha pensado pra ele ser um vilão qualquer. Tanto é que o Darth Vader não é o principal vilão do filme. Se você for ver, o Tarkin é o principal vilão do filme, né? O Almirante Tarkin. E o Darth Vader, ele tem ali uma função de Cavaleiro Negro, né? Ele era só o cara que defendia o castelo, no caso, a Estrela da Morte. Por sorte, o Darth Vader não morre no filme. O Han Solo chega ali, atira na beirada da nave dele, ele fica voando a esmo no espaço, mas a nave não explode. Então deu ali abertura pra ele ter sobrevivido. Tanto é que no Império Contra-Ataque eles nem explicam o que aconteceu com ele. Não é necessário. Ele tá visualmente, ele sobreviveu e é isso que importa. E o resto é história, né? No Império Contra-Ataque ele ganhou uma posição de vilão principal, apesar de já aparecer o Imperador ali, mas ele é o vilão principal do filme. O Império Contra-Ataca é o filme do Darth Vader, né? Filme que ele brilha mais de todos e que tem mais tempo de tela também, é o Império Contra-Ataca. E, cara, ainda bem. Sobre os amigos do Luke, uma coisa que me deixava intrigado era o lance de Tatooine terem pessoas se juntando à Aliança Rebelde, porque meio que contradiz com a trilogia prequel, onde Tatooine era um planeta distante ali. Lembro que era a Orla Exterior, mas era um planeta fora da República. Então é estranho, né? Porque para um primeiro filme faz sentido, mas ao longo dos filmes da saga fica esquisito essa ideia do Luke querer se juntar à rebelião, dele tá tão bem informado sobre o que acontece no Império, né? Porque Tatooine não fazia parte da República e faz parte do Império. É estranho isso, né? Mas é uma coisa que sempre ficava inculcado. Outra questão é as Guerras Clônicas, cara. Porque nesse filme já é citado a Clone Wars, que o Obi-Wan participou das Guerras Clônicas. E eu fico pensando se o George Lucas desde sempre pensou nas guerras clônicas como sendo o que eram, né? Guerras travadas pelos clones. Até porque nunca foi definido que os Stormtroopers eram clones. A gente imaginava que os Stormtroopers, naquele momento, eles eram pessoas que se alistavam, né? Pra servir ao Império. Como depois foi confirmado que sim, a República utilizava clones. E aí quando se tornou o Império, com o passar do tempo, foram utilizando pessoas normais mesmo. Mas é interessante, o que será que ele pensou sobre o que seria, o que na cabeça dele eram as Guerras Clônicas nessa época, quando ele define? Ele cita só uma vez, né, o Guerras Clônicas, e depois ele não vai citar nunca mais na trilogia original, mas é muito intrigante isso. E fora as mentiras do Obi-Wan, né, que aí é questão de retcon, depois ele foi fazendo uns retconzinhos pra deixar tudo certinho, mas a questão... a gente imagina que o Darth Vader não era pai do Luke originalmente nesse filme. A gente imagina que ele não tinha pensado nisso. O que contradiz é que em alemão Vader significa pai. Então é uma discussão muito eterna se ele tinha pensado nisso ou não. A gente imagina que não, né? Já que ele pensava em descartar o Darth Vader nesse filme E a gente imaginaria que ele não seria o pai do Luke, né? Mas acabou sendo, pra melhor ainda, gerou uma cena icônica. Quando a gente estiver falando do próximo filme, a gente comenta isso. Acho que é isso. Acho que é isso que eu tinha pra falar do Uma Nova Esperança. Espero que vocês tenham gostado. E agora vai entrar o bloco do GagaCast, deles comentando cabo a rabo o filme, segundo a segundo do filme, frame a frame do filme, fazendo ali o react deles em áudio. E é isso, galera. Essa foi minha parte aqui. Eu cumpri a minha parte nesse primeiro podcast e estarei de volta no próximo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso re-release. Galera, obviamente faltou coisas pra dizer, né? Porque é um filme que gera muito assunto, um filme que tem muita história, um filme que tem muito conteúdo que poderia ser falado por ele. Então, não nos culpem, não fiquem chateados se alguma coisa interessante faltou. Por exemplo, a informação do Luke Starkiller, né? Que originalmente era pro protagonista, né? O sobrenome dele ser Starkiller ao invés de Skywalker. E depois isso foi utilizado ali no Star Wars Force Unleashed do PS2, né? Videogame. E tá ali, a gente tinha o Starkiller. Ele foi ali o protagonista dos dois jogos, né? Os dois jogos eram sobre ele, o Force Unleashed 1 e 2. Só que isso não é mais canônico. O que é canônico é o Despertar da Força, onde a versão melhorada, né, a versão muito mais poderosa da Estrela da Morte é a Starkiller, né, feita ali pela Primeira Ordem. Então a gente comentar também a gag clássica do Stormtrooper batendo a cabeça na porta, né, ali na base da Estrela da Morte, lá dentro, cena clássica, fantástica. Vou comentar várias coisas, né? Essas coisas ficam de fora. Não comentei que as naves desses filmes, né, tanto a Millennium Falcon quanto as TIE Fighters, elas não têm vidro nas janelas, que era pra eles poderem filmar, né, na época, foi a forma que eles encontraram, então isso é uma coisa importante pra você dizer, né? E muitas outras coisas que a gente poderia comentar e ficaram de fora, né? Mas deixa nos comentários do podcast coisas que faltaram, coisas que vocês acham importante comentar, né? Wild Ham Screen, né? Todos os filmes do George Lucas, né? O Star Wars e o Indiana Jones tem isso, e nesse filme tem também, virou tradição. Já deixando aqui, a gente fala pra sempre de Uma Nova Esperança. Mas, galera, esse é o fim. Eu acho que não temos planos de fazer outro re-release num curto período de tempo. Quem sabe daqui a 5, 10 anos. Lançar de novo um podcast sobre esse filme. Melhor, muito melhor. Mas não temos planos a curto prazo. Vai ser só um re-release dele. E a gente se vê no próximo podcast, que será sobre o Império Contra-Ataca, que já está gravado e já está em processo de edição. Então, se o podcast já saiu a essa altura, você termina esse daqui e já pula pra ele, porque o próximo filme é o Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca. Então, nós encerramos por aqui falando de Uma Nova Esperança. Até o próximo podcast e que a força esteja com vocês. This. Watch what? I think we're in trouble. This is a dangerous time. When you will be tempted by the dark side. I'm not afraid. You will be. Try not. Do or do not. There is no try. I love you. I know. The Force is with you, Skywalker. But you are not a Jedi yet. R2, come back at once. I'm standing here in pieces, and you're having delusions of grandeur.